Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com Gabriel Leal. Salve, salve. Estamos recebendo aqui convidados muito especiais. Estamos recebendo o Elon Neves. Opa, tudo bem? Também estamos recebendo Solange. Olá, galera, tudo bem com vocês? Pessoal, o Elon e a Solange, eles têm uma escola para pessoas habilitadas, para as pessoas que têm medo de dirigir, poderem se desenvolver melhor com o carro depois que tiram a carteira. E é muito legal, e é sobre isso que a gente vai ter o bate-papo de hoje. E também estamos recebendo aqui Thiago Santos. Pessoal, beleza? E também estamos recebendo o Diogo Araújo. Opa, e aí, pessoal, beleza? Bom, eu vou começar o nosso bate-papo perguntando como é que vocês tiveram essa ideia de começar a ensinar motoristas habilitados a dirigir. Como é que surgiu essa ideia? Surgiu, assim, Henrique, pelo motivo da gente estar trabalhando já há 10 anos com autoescola, e eu e a Solange, como instrutores, sentiu a necessidade de atender um público que até então não estava sendo assistido, que eram as pessoas que tiram a habilitação, fazem a carteira de habilitação e acaba deixando, usando como documento e acaba não dirigindo, né? Pessoas aí que recém-habilitados e também pessoas com muito tempo de carteira e perdiam a prática ou nunca dirigiram, né? Então estava acontecendo isso e a gente, no meio do pessoal, a gente descobriu que esse pessoal não tinha assistência. Então a gente começou a divulgar e fazer o nosso trabalho com cartões, com divulgação pela internet, e acabou surgindo o primeiro aluno. E daí eu fui, atendi essa aluna, depois de algumas aulas, a pessoa começou a dirigir. Daí a gente começou a ficar contente com o resultado do trabalho, e foi divulgando, e vendo pessoas procurando, e aumentando a clientela. Bacana, bacana. Bom, e vocês, assim, são poucas escolas para pessoas habilitadas hoje em dia, né? Quando eu comecei, basicamente não existia ninguém. Hoje tem algumas pessoas também que fazem o trabalho, né? Tem algumas pessoas que viram o trabalho dando certo, viram que dava resultado, e também outros colegas nossos, também instrutores, também apostaram nisso, né? Bacana, bacana. Bom, alguém quer fazer uma pergunta para o Elo e para a Solange? Fique à vontade, pessoal. Por enquanto, não. E a Diogo quer falar alguma pergunta? Fazer uma pergunta, Gabriel? Eu queria perguntar uma coisa. A quantidade de alunos que vem, assim... porque é comum, né, ter pessoas hoje em dia que têm habilitação, mas que não dirigem faz bastante tempo. Eu queria saber se bastante, esse volume de pessoas é muito grande. Assim, a gente atende as pessoas conforme... É como um comércio, comércio igual aos outros. Tem volume de alunos em algumas épocas do ano, outras caem a quantidade de alunos. Então, como assim, não tem assim uma base para a gente poder divulgar esse número de alunos. Porque trabalho eu e a Solange. Então, às vezes, as pessoas querem fazer aula comigo, já liga para mim, já marca, já vê minha agenda, meus horários, e já marca comigo. A Solange tem a agenda dela também, acabam ligando para ela, marcando, né? Às vezes a gente está com a agenda cheia durante a semana, outra semana já está mais tranquilo, já começa a atender outras pessoas. Então, a demanda depende de mês a mês, né? Sim. Conforme a procura. Quem que é que está falando, fez a pergunta? Diogo. Então, assim, o volume, Diogo, do nossos clientes, nossos alunos, é diferente dos alunos, que é a autoescola. Como eles têm um período que fica, ou o aluno fica praticamente 3 meses, o mínimo seria 3, 4 meses de tirar a habilitação, né? Então, é esse período que o aluno fica vinculado com a autoescola. Uns, né, mais, leva até 1 ano mais para tirar a carteira. Os nossos são períodos curtos, né? Então, o fluxo gira muito rápido, porque o pacote, que a gente trabalha com pacote de aulas, o aluno faz em 5 dias, né? Então, em uma semana, eu já estou movimentando e a minha agenda está girando. Então, volta muito mais sistema autoescola, porque o meu período de aula é menor, né? Então, o aluno, eu marco Entendo. se essa pessoa tem condição de fazer numa semana. Uma semana ele está liberado, né? Então, diferente como se fosse lá em autoescola, o aluno fica ali 3, no mínimo seria 3, e acaba ficando mais tempo. Então, a rotatividade de aluno é um pouco maior, assim, né? Mas é aquele pico, né? Tem épocas que tem um pouco mais, tem épocas que está com a agenda mais fraca, e assim vai indo, né? Sim, entendo, entendo. E vocês tinham comentado sobre essa questão, né, de não existir muita. Na época que vocês começaram, não tinha muita escola, muita autoescola para pessoas habilitadas. E na pandemia, como é que foi na pandemia para vocês? Continuou o nível normal de alunos? Tiveram uma queda? Como é que foi isso? Na a pandemia no início ali de 2020, né? Então a gente passou os primeiros meses foi bem bem complicadinho, né? Eu cheguei a fechar o mês que foi mês de março, que começou mesmo a pandemia. No mês de março eu tive 2 anos, né? Então ela deu uma queda bem bem brusca, Acentuado. né? No, nas entradas, até porque o pessoal estava meio assim, meio perdido, sem saber o que estava acontecendo. Aí quando se estendeu, que a pandemia foi aumentando, passou março, veio abril, maio, aí os alunos começaram de voltar. Por quê? Porque daí a necessidade do dirigir, né? Porque, eu não vou pegar o Uber, porque a pessoa tinha medo de pegar um Uber. Não vou pegar um ônibus, lotado, porque a pessoa tinha medo de pegar o ônibus e, né, ali contaminar. Então, um pouco do medo da insegurança deles fez com que daí aumentasse a procura, né? Então, no período da pandemia, graças a Deus, a gente teve um volume bem, bem assim, significativo de volta. E a maioria, se você pergunta, não, eu não quero mais pegar um ônibus, né? Essa pandemia fez eu pensar e eu voltar a dirigir, porque se futuramente acontecer uma próxima, tomara Deus que não, né? As pessoas estão, tipo assim, não quero mais depender de ônibus, não quero mais depender de Uber, sendo que eu tenho carteira e tenho o carro ali à disposição, né? Bacana, bacana. Aqui, acho que no grupo, acredito que sou só eu e o Gabriel, né, que tem carteira. Diogo ainda tá para tirar e Thiago ainda não tem, né, Thiago? É, isso mesmo. É, Tivesse é mesmo. isso mesmo. Tá. Bom, eu posso compartilhar uma história aqui com vocês. Depois, se o Gabriel também quiser falar o processo dele para tirar a carteira, mas quando eu fui tirar a minha carteira de motorista, eu nunca tinha dirigido na minha vida. Meu pai nunca tinha deixado pegar o carro. Sempre ele quis dirigir, né? Nunca tinha me deixado pegar o carro. Geralmente os pais têm mania de deixar os filhos antes, assim, de pelo menos uma vez, assim, quando tem 16 anos, pega o carro, dá uma volta aí para você ver como é. Mas eu não tive esse contato, então eu fui bem cabação, assim, na autoescola, né? Cheguei pra lá na sem saber nada. Aí eu peguei aquela época do simulador ainda, né? Que você tinha que ser. Quem acha que senta lá é igual ao videogame, tá muito enganado, né? O simulador é bem chatinho de lidar com ele. E eu fui. Nossa, fiquei bem perdido, sendo que eu tive que fazer mais aulas. Eu lembro que eu tive que fazer mais 10 aulas para realmente o instrutor me liberar pro Detran. E eu tirei a minha carteira assim, né? Aí eu lembro que quando eu fui dirigir com meu pai, o negócio não ia, não dava certo. Né, e me estressava muito, ficava com medo, bateu o carro. Aí meu pai falou assim: ah, eu não vou conseguir ensinar a dirigir. E aí foi quando eu procurei o serviço do Erlon, né? Aí eu acabei entrando, acho que no site de vocês, né, o site da HCN. E aí eu contatei o Erlon, né? Contatei vocês. Aí eu lembro que, assim, eu trabalho em restaurante, então eu sou uma pessoa. Eu diria assim, eu desenvolvi muitas coisas, por exemplo, ansiedade, uma pessoa ser muito ligada aos 220. Então, eu era aquela pessoa, assim, bem alvoroçada, assim, né? Então, para mim, sentar num carro e começar a ter aquela calma, né? Não ficar desesperado, para mim era muito fácil me desesperar, assim, numa situação dentro do carro, né? E aí eu lembro que ela começou, a gente começou, as primeiras aulas foram dentro do carro de vocês, né? Que é aquele carro que a gente fala tem o pedal ali, né? Para travar, caso o aluno faça erre alguma coisa, até ele criar aquela vontade. Ah, agora você vai dirigir com o carro do seu pai, né? E beleza, a gente fez duas aulas no carro da HCN e depois a gente começou a fazer dentro da Oroch, que é o carro do meu pai, né? E aí eu lembro que, nossa, eu perdi o medo totalmente, né? E começou a virar uma coisa assim, mais divertida, né? Você começou a ver o que é o legal de dirigir, né? Vem aquela coisa. virar aquela coisa tensa, assim, né? Você pegar o carro, tem que fazer o sal da cruz e torcer, rezar muito para Deus para você não bater o carro, né? Então foi aquela coisa bem tranquila, bem divertida de fazer para tirar a carteira, assim. Eu gostei bastante, né? A Solange eu não tive, né? Eu tive aula com um caso com o Erlon. É, foi. Eu me lembro da experiência que você era muito nervoso e ansioso. Então, as primeiras aulas foi meu carro, justamente para você se sentir mais tranquilo pelo carro ser plotado e ter ali a segurança com o instrutor, né? Aí a gente começou o treinamento em um lugar mais tranquilo para você pegar mais o domínio do carro, se sentir confiante, né? E você vê que o carro não é um bicho de sete cabeças. E é que você que comanda, você que faz as trocas de marcha, você que acelera, o freia, o jeito de soltar a embreagem, para o carro não ficar morrendo. Então, o treinamento foi bem básico no primeiro dia, até para você pegar mais confiança e ficar mais tranquilo. Porque o primeiro dia eu sei que o aluno fica bem nervoso, fica bem ansioso, né? E acaba, de repente, ali não se desenvolvendo bem. E acaba até, se não fizer nada de bom, acaba até desistindo. Então a gente começa já fazendo um treinamento que a pessoa pega o domínio do carro, domina a máquina, o restante vai na sequência, né? O passo a passo. Aí no segundo dia já saímos, já demos uma volta maior, já conseguimos pegar umas ruas mais movimentadas. Você já foi trocando as marchas, desenvolvendo o carro. E é que nem você falou, daí depois a gente passou para o carro do seu pai, realmente que é o intuito do quê? Para você a dirigir o carro que é da família, o carro do teu dia a dia. Porque não adiantava você ficar com o carro da HCN, pois era um carro estranho que você ia dirigir naquele momento. Aí você foi para o carro do seu pai, começamos novamente num lugar mais tranquilo, mas logo que você pegou o jeito, já saímos para a rua mais movimentada. Aí você vai se sentindo a confiança, você vai se sentindo que você está dominando a situação. Pelo menos o teu carro, você dominou. A restante é você ter cuidado para levar o carro e ir para o lugar que você precisa. Aí fizemos alguns trajetos, Henrique, que você queria, tipo, para o endereço do trabalho do seu pai, para o centro de São José, para Curitiba, a gente andou bastante, né? E detalhe, né? E uma coisa que eu gostaria de falar aqui, o Diogo e o Thiago são de São Paulo, né? Mas o Gabriel sabe, o Batel, né? A gente foi até o Batel, a gente foi em vários lugares ali de Curitiba que são bem movimentados, né? E eu lembro que a gente pegou bem naquele horário assim de pico, né, em Curitiba. E eu jamais ia imaginar que eu ia dirigir em Curitiba com aquele trânsito, com aquela, né? Porque Curitiba é bem diferente de São José, né? Na questão de trânsito, questão de você, né, de movimento, de ter mais fluxo de carro, tem que ter, as ruas são bem diferentes. Então eu lembro que assim, eu fui dirigindo, eu não tava acreditando, porque eu não tirava o carro do lugar, morria, deixava ali, né? Sempre não conseguia, realmente, não conseguia imaginar que eu ia progredir tanto, né, em poucas aulas, né? O que acho que acho que 5, 6 aulas, agora eu não lembro de cabeça aqui. Foi avaliar mais 5 dias de aula, foi isso que você pegou, né? Foi a avaliação, que é o É, foi primeiro mais ou dia menos para você isso. conhecer o trabalho, e foi a oportunidade de eu conhecer você como motorista e você me conhecer como instrutor. E depois nós acertamos e fizemos mais 5 dias. Foi 2 dias no carro da HCN e 3 dias no carro da família, né? Sim, mas eu lembro que eu me diverti muito, assim, é uma das experiências que eu nunca, que eu, assim, que levou também a experiência, né? Quando a gente foi no mercado a primeira vez também, eu lembro disso, tem uma vaga É, lembrança de quando você foi me ensinar a estacionar na vaga. Isso eu tenho uma lembrança bem quando foi no shopping. Então eu lembro que a gente saía, nossa, ia para 1.000 lugares, assim, aproveitava bem aquele tempo, né? Era bem divertido. E bom, alguém tem alguma história assim de carro? Gabriel, você que tirou carteira também, tem alguma história assim de carro que quer contar aqui pro pessoal? olha, eu sou do grupo dos que não dirigem, né? Tem a carteira e não dirige. Muito pela experiência que eu tive na própria autoescola, né? Eu, antes de tirar a carteira, meu avô falou: não, vou pelo menos te dar um guia, falar, ah, faz assim, tal, vem aqui no carro, eu te mostro. Só que o meu avô é dos antigos, ele não tem muita paciência, vamos dizer assim. Então eu falei: ah, vou tentar. Daí, na primeira chance dele me ensinar a dirigir, ele falou: não é assim, tem que fazer desse jeito. Eu falei: ah, não, vou deixar fazer na autoescola. Falei comigo mesmo, vou fazer na autoescola. Lá os instrutores, eles estão lá para ensinar, então beleza. Mas como eu falo que pessoas que não têm paciência me seguem, o meu instrutor da escola era uma pessoa sem paciência. Primeiro você olha no retrovisor, olha nos dois retrovisores. Não, aqui por dentro. Tá bom os dois retrovisores? Tá bom? Tá bom. Agora bota o cinto de segurança. Cadê o cinto? Cinto aí. Deixa o cinto. Respira fundo. Na terceira aula ele já queria que eu soubesse trocar a marcha de boa. Eu falei, porra, eu nunca peguei num carro. É a terceira aula, ele queria isso? Daí foi desabalada a carreira. O bicho não tinha paciência. Uma vez me fez dirigir o carro até um posto de gasolina pra comprar cigarro pra ele. Esse tipo de coisa. É eu, né? Eu é o só... básico, né? É o básico. Não, lazarento. Daí eu passei de primeira na prova prática. Eu falo até hoje que eu não sei como que... Meu corpo amorteceu, eu fiz tudo no automático e o cara me passou. Daí é mais isso. Daí depois disso, cara, eu peguei o carro mais umas 4 vezes, assim. Tipo, bem de boa. Sempre eu vou no carro, só ia ali, voltava e nada mais. Daí depois disso eu voltei a trabalhar e tal. Eu tô o dia inteiro fora de casa, então eu meio que parei com isso. Até porque eu não sinto vontade de dirigir. Eu tinha uma vontade antes. Ah, quer dirigir? Pô, levar minha mãe no mercado quando ela precisar, tal, mas eu perdi isso. Sabe? Depois de tanta cagada que deu na minha cabeça, eu meio que travei pra essa parada. Bom, mas é. O Erlo, vocês também lidam com pessoas assim também que tem trauma de carro, né? Ou chegou a pegar algum aluno que tem medo assim de dirigir? Teve algum bloqueio? Eu só vou complementar aqui, Henrique, a questão que ele comentou agora com relação à frustração. Né? De você realizar teu sonho, porque eu sempre falo para os alunos, eu trabalhei 10 anos com autoescola, né? Fui instrutora de autoescola, e hoje, com os habilitados, eu tenho vários alunos que veio até sábado, eu tive uma avaliação, a menina chegou no carro se tremendo, chorando, porque ela passou por um processo igual ele passou, né? Ele pegou uma autoescola, no qual a pessoa não tinha paciência com ela, falando que ela ia quebrar o carro, que ela era, tipo assim, não levava, né? E aí ela acabou perdendo, desistiu daquele processo e foi para uma outra autoescola, onde ela pegou uma pessoa mais tranquila, no qual ela conseguiu passar. Só que aquela coisa ruim da primeira experiência acompanha ela, né? Então a gente foi fazer a avaliação no sábado, ela, né, morrendo de medo, achando, tipo assim, será que eu vou passar por tudo aquilo de novo? Aí a gente fez a aula, tudo tranquilo ali, fizemos aqui no Tarumã. E aí ela, né, vivenciou essa situação também, né? Da pessoa não ter paciência, ensinar. Aí eu falei para ela o seguinte, falei, cara, infelizmente isso acontece muito dentro da autoescola. Só que o aluno, às vezes, ele fica sem voz, ele fica meio com medo de que ele tem o direito de ir lá e trocar aquela pessoa, né? Falei, não, eu não gostei, não me senti bem, eu quero procurar outra pessoa, porque eu não sei, é meu direito, você vai ser ali coagido a fazer algo que você não saiba, né? Então, tem muitos alunos que vêm para nós, que vêm com esse trauma lá da autoescola. Ou outro trauma que tem, que ele também vivenciou, que foram os dois, né? Com o avô também, que às vezes você pega o aluno que foi para a autoescola, tirou a carteira bonitinho, vai sair com o marido, vai sair com alguém, com algum familiar, e a pessoa é, tipo assim, tem atitudes bruscas, né? Ou grita, ou xinga. Às vezes a pessoa nem por mal... O medo que o outro tem, né, de a pessoa bater o carro, pois a pessoa acaba travando, né? E aí ela não quer mais saber, por que, que eu vou dirigir se aquilo me trouxe né, foi desagradável, que nem eu falo, traz uma sofrência, né? Então, dirigir não pode ser uma sofrência, você tem que ter prazer naquilo, né? O carro é uma máquina no qual você vai dominar ela, não vai fazer nada além daquilo que você for, né, programado, você vai fazer. Então, vem muito dos traumas, vem lá do comecinho, né? Lá de autoescola, que nem o nosso amigo aí comentou, né? Infelizmente. É igual... E... Falou, pode, né, falar, Gabriel. É, meu avô, tipo, não é... eu até falei, né? Não é que faz por mal, mas é a criação dele, é o jeito dele. Tipo, ele é bruto do jeito dele, saca? Tipo, no carro, ele queria me ensinar, mas ele, como tudo, ele ensina de uma maneira... que ele foi ensinado, pô, ele veio de Minas Gerais. Do jeito dele, né? É, pô, 70 e poucos anos, veio de Minas Gerais. É outra criação, é outra parada que ele viveu. Então, tipo, eu não coloco nem nas costas dele. Ele queria me ensinar. Eu que falei, não, eu quero deixar pra autoescola. A minha frustração veio que, Até na autoescola, que eu esperei que ia ter um cara bom para me instruir. Eu era novo, 18 anos. Sabe, eu não tinha voz. O negócio falou, ah, fiquei acuado. Fiquei, não confrontava. Falava, oh, mas, por favor, tenha calma, paciência, tô aprendendo. Eu falei, eu passei bem por isso. Você fica acuado, você fica meio no seu canto, você não tem voz. É bem difícil essa parte. É que fica sem saber o que fazer, né? Tipo assim, será que eu posso falar? Vai que vem outro que seja pior, né? Então eu sempre falo pro aluno, cara, você tem todo o direito, você tá pagando algo, você tem todo o direito de você questionar, ó, não tô gostando, não gostei, vai lá, reclama, vamos trocar. Porque isso gera um trauma e isso vai te acompanhando, tanto que você não dirige hoje, porque para você foi uma experiência que você não foi agradável, né? É, então hoje, se você for, vamos supor assim, vamos lá, eu vou te dar uma aula, você vai dizer, putz, essa menina aí vai ser grow outro lá, né? Então, são pessoas, que nem eu falo, tem pessoas que não nasceu para ser instrutor, né? Tem pessoas que acham que ser instrutor é você entrar dentro de um carro, que é um trabalho super leve, né? Divertido, você ficar passeando de carro para cima e para baixo, né? No ar-condicionado, não toma chuva na cabeça, você não cansa o teu corpo, né? Mas você chega no final do dia, a gente chega em casa e com a cabeça estourando. Porque a responsabilidade que a gente tem com o aluno, né? Que é a segurança dele, a segurança nossa e do terceiro. Então, não é uma coisa simples. Ah, eu vou entrar no carro ali, né? Fazer de qualquer jeito. Eu tenho responsabilidade com relação a isso. E eu vejo assim que nisso, né? Porque eu trabalhava em autoescola mesmo, né? A gente percebia que o instrutor estava lá e não estava nem aí, né? Deixa rolar, não tenho paciência com o aluno. E eles têm que entender que, tipo assim, a gente está lidando com um sonho, né? Tem pessoas que têm um sonho de tirar carteira, têm a necessidade de tirar habilitação, né? Têm a necessidade de dirigir, né? É, o Henrique passou por isso daí, né? Que ele tirou a carteira e teve que pegar um auxílio para dirigir, né? Então, a gente tem que se pôr no lugar do aluno, né? Ter empatia de se colocar no lugar dele, que se ele soubesse, ele não estaria ali, né? Então, ter paciência, tem que ter, né? Um pouco de amor ao próximo ali, né? E fazer teu trabalho com excelência, né? Que é o que você foi contratado para fazer. Sim, sim. É, e o que aconteceu também na minha primeira aula na rua, né? Que eu tinha as aulas práticas, passei e eu fui para começar a ter aula na rua. Nessa primeira, o professor, eu fui ter aula, era 11h30, meio-dia. O cara quis que ele me levou para dirigir ali no Pedro Moro, ali no, na escola Pedro Moro, municipal, ali na rua Joinville. Tipo, horário de pico, carro, van, ônibus, criança. Aí já, pra mim, já cagou. Tipo, eu tava, não, fiquei nervoso no 200. Eu falei pra ela, eu nunca peguei um carro. Parece que ele ouviu isso e falou, ele entendeu. Pô, dirijo há 20 anos. Me jogou lá no meio da Joinville, lá e carro, e ônibus, e van, e ambulância. Pra fazer você desistir já de primeira. Não, eu tremendo dentro do carro. Eu cheguei em casa, minha mãe falou, filho, você tá bem? Bem, né? Que você tá branco com o lábio roxo, mas tô bem. Tá mal aquela vez. É, minhas experiências, né? Eu não. Hoje em dia eu não fico mais triste com isso. Tipo, eu mesmo aceitei que um dia eu vou pegar o carro pra dirigir. Isso eu sei. Tipo, se eu precisar, eu vou dar um jeito, eu vou aprender. Igual o Rick fez, né? Contratar HC, né? É, vai fazer o assim, no. É que eu não tinha feito porque eu tava sem trabalhar, o dinheiro não tava. Tava meio curto, então meio que eu tinha que ir jogando, né? Eu tenho que pensar nos meus estudos agora. E quando estiver trabalhando, eu posso fazer. Agora que eu tô trabalhando, graças a Deus, eu consigo. Então, eu não duvido que seja. Mas não é só você que tem essa dificuldade. Tem bastante rapaz também. A gente atende um público maior de mulheres, mas também muitos rapazes também que não dirigem. Né? Alguns ficam, quando eu comprar meu carro, eu vou dirigir. Daí, com certeza, passa o tempo, perde a prática. Aí vem fazer aula com a gente e tal, e tem sucesso, né? Eu digo assim, o sucesso da HCN é o sucesso do aluno. Você só pode divulgar o meu trabalho se você faz que nem o Henrique, né? O Henrique veio, fez as aulas e saiu dirigindo. Então, esse é o sucesso nosso, é o sucesso do Henrique. Né? Não tem outra frase para falar. É, outra coisa que acontece também no nosso meio de instrutor, tem pessoas que viram a HCN surgindo e ter sucesso e começaram também a divulgar o trabalho. Só que existem instrutores e instrutores, né? Tem gente aí fazendo, cobrando a aula antecipada do aluno e não comparecendo para fazer as aulas. Dá o calote nos alunos. Então, infelizmente, Nossa. A mesma pessoa, sabe, que cobrou de uma aluna e não foi. Agora estou atendendo outra pessoa e o mesmo instrutor também deu calote numa segunda minha. Até a aluna falou, mas eu vou te pagar, você vai sumir que nem o fulano. Falei, olha, eu tenho 10 anos de empresa e com o que eu cobro não dá para mim viver o restante da minha vida. Tem que continuar trabalhando, não dá nem para viajar para a Europa nem nada. Vou ter que continuar trabalhando. Então, para mim, o que você está me pagando, eu vou continuar trabalhando, vou vir fazer suas aulas, porque a divulgação, o outro você vai falar, pô, aquele abençoado. Mas o Erlon HCN é um nome que nós estamos construindo há 10 anos, então não vou jogar fora, não, o meu nome, por causa do valor que eu cobro, não. Aí até lá, então eu vou fazer o depósito para você. Aí fez o depósito, né? Porque é que nem aquilo, vem outros querendo fazer o trabalho, mas usa de má fé com os alunos, sabe? É, por conta A paciência no serviço de instrutor, paciência, calma, dedicação, tem que ter todos os dias, né? Porque tem pessoas que você ensina, fala uma vez, e a pessoa já sai fazendo. Tem outras pessoas que a gente tem que repetir 20, 30, 40, 100 vezes para a pessoa pegar o jeito. Até assim, como uma aluna, eu tive uma senhora que me contratou para fazer as primeiras aulas. Primeiro dia de aula dela, ela tinha dificuldade com o volante, dificuldade com os pedais e dificuldade com a troca de marcha. Era uma senhora de 68 anos e ela comprou, gostou da primeira aula de avaliação e foi contratar o pacote. Estou vendo o pacote com 10 horas de aula, que é feito em 5 dias. Ela comprou. Fez as aulas, ainda ela não tinha coordenação motora, então acabava acelerando demais, a hora de virar o volante ia para cima da calçada e não conseguia fazer dirigir. Era como se estivesse começando do zero, né? A pessoa tirou carteira lá com 20 anos de idade e com 68 retomar para começar a dirigir. Então, como aí não vai só 10 aulas, aí vai mais pacote de aulas, vai mais. E ela foi dirigindo e foi comprando o pacote de aulas e eu fui atendendo, né? E assim, ela terminou um dia e falou para mim, Erlo, agora eu não vou mais pegar aula. E eu falei, beleza, né? Tudo bem. Só que eu não fiz aula no carro dela, foi só no meu carro. Aí ela me chamou para fazer uma viagem. Aí eu falei para ela assim, mas você tem certeza que você vai conseguir dirigir daqui a Itapuá? Ela falou assim, com tantas aulas que eu fiz, eu consigo dirigir e eu estou dirigindo o carro do marido. Falei, beleza, mas eu nunca vi você dirigindo. Aí eu duvidei da capacidade dela, né? Achava que ela não ia conseguir. Falei para ela, então beleza, vamos fazer o seguinte, vou até Itapuá com você, você vai dirigindo o carro. Se você chegar aí na sua casa, eu te der o carro, você for primeira, segunda, terceira, aí chega na lombada, reduz, aí volta a acelerar, põe em terceira, põe em quarta marcha e tal, porque vamos pegar a BR, você tem que me mostrar que você sabe dirigir. Aí fui lá e a mulher realmente soube dirigir. Ela me impressionou, porque pela quantidade de aulas que ela fez, pela dificuldade que ela tinha, eu não acreditava no potencial dela. Mas que nem ela falou, o sonho era meu, eu fiz a quantidade de aulas que eu achei necessário, que eu precisei e hoje eu estou dirigindo. Falei, e ela foi para a praia de Itapuá dirigindo e voltou de Itapuá para Curitiba dirigindo. Aquela lá, eu falei assim, se ela dirige, qualquer outra pessoa pode conseguir dirigir. É bacana essas histórias, assim, e é uma coisa, assim, que mexe, né? É uma coisa, eu acredito que seja, é uma coisa psicológica, né? A gente fica na cabeça da gente e o Diego e o Thiago chegaram alguma vez a pegar o carro, assim, ou ainda não chegar a pegar o carro alguma vez? Já, Thiago? Eu sei dirigir, eu dirigi já um tempo atrás, pouco tempo também eu dirigi, sei manobrar, mas é carta mesmo, entende? Tipo, eu já até peguei a rua já, andei bastante já de carro com meu pai. Mas bacana. É carta, né? Tem que tirar a carta. E seu pai ensinou tranquilo você, assim, não teve nenhum problema? Não foi nem meu pai, acho que meio que foi sozinho. Tipo, só vendo assim e só foi indo, entendeu? Tipo, um primo meu me ensinou o básico, que é tipo as marchas na hora certa. E foi isso. Aí, rapidinho, aprendi lá. Bacana, bacana. E você, Diogo? Eu já peguei algumas vezes também. Na rua, sim. Né, pegar trânsito, assim, ainda não. Mas no bairro, sabe, que é mais tranquilo. Já dirigi algumas vezes também. Meu pai, ele me ensinou já bastante coisa, assim. Tipo, é mais tranquilo mesmo. Agora é só pra tirar a carta agora. Só pra Mas tirar você chegou a fazer malícia, esses bagulho aí? Já cheguei a fazer. Ah, então tá de boa. Eu acho que o mais difícil pra mim é ficar na subida, né? Isso aí eu também acho mais difícil. Até agora eu não fiquei. Então... É, a rampa realmente é complicado. Te arrancar o carro assim na subida é uma coisa. É bem, controle bem complicado. Da embreagem, né? Né? Controle da embreagem. É o controle da embreagem, né? É isso, aham. É, eu lembro digo para os alunos assim. Eu digo para os alunos falar. Assim, 70% do carro é o controle da embreagem. Você treinar o controle da embreagem, onde que é o ponto da embreagem. A embreagem tem três funções. A embreagem lá no fundo é como se fosse o ponto morto. Se você tirar o pé do freio numa subida, o carro vai voltar para trás. Se você tirar um pouquinho o pé, achar o ponto da embreagem, ela faz o papel do freio, o carro não volta para trás. Aí você acelera um pouquinho e vai soltando devagar a embreagem, o carro vai sair andando. Queima um pouco de embreagem para aprender? Queima um pouco de embreagem, estraga, mas não vai estragar todo dia, a noite para o dia, né? Vai levar um tempo. Então, tipo assim, tem que fazer esse exercício da embreagem, e nem eles que ainda não têm carteira, vai ter que pegar um morrinho, achar, pegar o carro, achar o ponto da embreagem, soltar o freio, sentir o carro não voltou para trás, acelera um pouquinho com calma e vai tirando o pé devagar da embreagem, o carro vai para frente, vai superar a dificuldade aí dos morros. Legal. Eu lembro legal. Que essa foi uma dificuldade muito grande que eu tive quando fui fazer essa aula, que, meu Deus, né, foi bem complicado mesmo quando eu tinha que arrancar em subida. Mas, e vocês, assim, Erlon e Solange, qual que foi, assim, digamos, o aluno mais, assim, vocês já tiveram algum caso, assim, de pegar algum aluno, sei lá, um maluco no trânsito, alguma coisa assim? Vocês devem pegar bastante alunos, assim, que tem medo, assim, mas já pegaram alguém que sei lá, começou a errar tudo, vocês também, vocês como instrutores ficaram com medo? Bom, maluco, não sei em que sentido você tá falando, assim, tipo, bastante dificuldade, ou a pessoa, tipo, assim, não... Ela não te escuta ou não ouve aquilo que você está passando para ela. É, não escuta, assim. Não aquela pessoa que tem dificuldade, tem medo de tirar o carro, mas aquela pessoa que sai arrancando, joga o carro na pista do outro, né? Uhum. Tipo, já não, teve na algum verdade, aluno assim, não. O que mais, assim, que te dá mais trabalho, assim, no começo, é aquele aluno, assim, que ele não te ouve no sentido, assim, você fala para ele fazer A, ele te escuta, mas ele faz B. Sabe? Então ele, não, eu acho que é assim, ele teima com você, você fala algo e ele faz o contrário, isso tem às vezes alguns que fazem, mas aí a gente para o carro, eu principalmente, né, eu paro o carro e falo, vamos conversar aqui, se você me contratou para mim te ensinar, então nós vamos fazer do meu jeito, do jeito que é para ser, se você já sabe, ou aquele aluno fala, não, eu já sei fazer, né, tudo que você fala, eu já sei, não, eu sei. Então, se você sabe por que você me contratou, então me libera aqui que eu vou atender alguém que esteja precisando, né? Então, eu acho que o aluno não é nem esse louquinho, que esse não tem. Eu acho que é o teimoso, aquele que teima e não faz aquilo que você está passando para ele, porque ele acha que daquele jeito é melhor, né? Mas não teve alunos assim que você... Eu tive experiência de alunos que eu dei aula dei aula para cadeirante, e foi uma situação assim que eu fiquei meio apreensiva, né, que assim, eu nunca tinha dado aula para quem tinha necessidade especial, né, e quando a pessoa me chamou, eu meio que fiquei assim, será que eu vou dar conta, né, aí fui atender a menina, era aqui do Boqueirão, aí você tinha que chegar até a casa dela, ela vinha até o carro com a cadeira, ela ia para o carro, pegava a cadeira, colocava no porta-mala. Aí a gente saía para fazer aula, entendeu? O carro é automático e adaptado, né? E aí você fica totalmente, né, à mercê do aluno, porque ele não pode fazer no nosso carro, tem que ser diretamente com o carro dele. E terminava a aula, ela, né, Pegava o carro, a cadeira no porta-mala, colocava do ladinho dela e assim terminava as aulas. E assim ela fez as aulinhas dela. Teve uma outra também que foi o primeiro caso que eu atendi de aluno com necessidade, que foi uma aluna, tem até o vídeo dela, tem no YouTube, a Adriana, que ela fez um depoimento para nós com relação a isso, que ela sofreu um acidente, um atropelamento, e ela perdeu os movimentos. No acidente, ela ficou um ano de cama, foi para cadeira de roda, mas depois ela andou, mas ela teve uma dificuldade nas pernas, né? Então ela não poderia dirigir um carro normal. E quando eu fui atender ela, até o Airport assim, ai, será que você vai? A gente nunca deu aula para pessoas assim, né, com um carro adaptado. Aí eu falei para ele assim, eu gosto de desafio e eu vou, né? Algo dentro de mim falou assim, vai lá, né? E aí eu fui, falei para ela, deixa eu dar uma volta com o carro para mim saber mais ou menos o que que eu tenho que cobrar, porque era acelerador e freio na mão, né? E aí ela fez as aulas dela e tipo assim, para mim foi muito gratificante de a filha dela, que na época tinha 6 aninhos, ela falou assim, eu quero que você seja a minha instrutora, porque se a minha mãe dirigiu, eu também vou conseguir dirigir com você. E aquela coisa da conquista, né? Ela falou assim, minha mãe vai para o mercado com sacolinha buscando com sacolinha e agora eu vou conseguir levar ela para o mercado. Então essa parte do trabalho que e você devolver eu digo que é a liberdade para a pessoa, né? Porque é muito gratificante de você encontrar, passar pela rua, de repente você ouve uma buzinada, você olha para o lado, você está vendo um aluno teu ali passando, sabe? Isso é muito gratificante de você ter. E os doidinhos, não tem, né? De ele querer se jogar para a pista, querer mudar de faixa, assim, não tem. Porque o aluno, ele vai muito a grande maioria dele ouvir muito o instrutor, né? E quando a gente está com o nosso carro, beleza, eu tenho a plotagem, tenho o pedal, mas quando eu vou para o carro do aluno, eu não tenho, né? Então a gente fica à mercê do aluno. Se ele acelerar demais, se ele fazer uma puxada de volante além, né? Então a gente só tem a voz. Mas graças a Deus que eles ouvem muito a voz. Então eu sempre falo, ouve o meu tom de voz. Se eu falar acelera, é para acelera, acelera. De repente eu estou lá, acelera, ou freia, né? Freio. Aí você vai aumentando a tonalidade da tua voz e eles vão entendendo. Então é muito muito muito doido, né? Eles falam assim, Solange, você não tem medo de dirigir comigo no carro? Eu falei, cara, eu ando com o coração na mão, eu falo para eles brincando, né? Porque tem situações que você passa um susto, que é normal, porque nem tanto talvez pelo aluno, mas o outro lá que, né, quando você tá com o carro do aluno, o outro motorista, ele não sabe que você tá com um aprendiz no volante, né? Ele tá vendo um carro normal ali e de repente aquele carro para, morre na frente do carro dele. Então, mas na questão da pergunta que você me fez lá, não temos esse tipo de doidinho assim. Não sei se consegui responder para você a tua pergunta. Não, não, eu sei. Mas e cego também nunca deu aula para cego. Eu tive. Cego não. Eu tive. Cego não. Eu tive. O último que eu tive agora era deficiente auditivo. E aí ele dirigia, para ver como são umas coisas bem doidas. Que é mu o muito do não dirigir vem da cabeça. Eu falo assim porque é muito psicológico. Esse rapaz que eu fui atender ele ali no Água Verde, ele dirigia desde, ele estava com 56 anos e ele dirigia desde os 18. Então ele teve um problema para tirar a carteira, porque o no na, na autoescola lá, eles na época, né, eles não entendiam muito como lidar com o deficiente auditivo, né, com a pessoa com problema auditivo. Então foi meio complicado para ele dirigir. A família não queria que ele tirasse a carteira porque ele tinha perdido um irmão num acidente de trânsito. Então eles não, pelo fato da deficiência deles, não queriam que ele tirasse a habilitação. Mas ele tirou e aí ele dirigiu. Ele estava dirigindo uns 14 anos, ele dirigiu um Gol. E aí ele resolveu trocar esse Gol e pegou um HB20 Turbo. Aí foi que ele entrou em contato porque daí ele não conseguia dirigir o HB20. O carro morria, a embreagem era mais leve, e aí ele estava tendo dificuldade, ele entrou em contato. Marquei a aula com ele tudo, e aí ele me falou, daí tudo escrito, né? Mensagem escrita. Aí ele escreveu lá, falou assim, ó, só tem um detalhe, eu sou deficiente auditivo. Eu, caraca, e agora, né? Como que vamos fazer? Daí eu falei, tá bom, vamos lá. Daí eu falei, tá, mas nós estamos na pandemia, eu vou estar de máscara, você vai estar de máscara, como que eu vou fazer leitura labial, né? Daí ele falou assim, não, então a gente faz o seguinte, Enquanto eu estiver dirigindo, você não fala comigo. Aí eu vou dirigir um período para você, nós vamos parar, e aí você pode tirar sua máscara e você fala comigo, e aí a gente vai se acertando. E aí a gente fez assim, aí ele acabou fechando o pacote com 10 aulas, e deu super certo as aulas dele. O problema dele era a subida, a arrancada do carro, né? A embreagem do HB20 era muito mais leve e mais baixa, né? Então ele estava acostumado com o Gol. E aí ele falava assim, cara, primeiro dia ele falou assim, eu tô odiando esse carro, eu deveria ter ficado com o Gol. Eu falei, calma, você já vai se acostumar com ele. Aí lá pela terceira aula ele falou, Solange, eu já tô gostando do meu carro. Eu falei, isso mesmo, você já vai dominando. Ele falou, não, porque o carro saía pulando, ou ele morria ou saía pulando, porque ele soltava a embreagem muito rápida, né? E aí foi um caso dele, né, que é deficiência auditiva, que eu atendi. Então, tem esse tipo de clientela que tem instrutores que não atendem. Eu tive colegas que me passaram, alunos que tinham uma certa deficiência porque eles tinham medo de, sei lá, medo, insegurança de atender, ou quando o aluno vai direto para o carro dele. Então, tem alunos que têm uma certa deficiência ou precisa, né, de um carro que seja automático, não pode fazer com o carro manual, então você tem que atender ele direto com o carro dele, né? E aí tem instrutores que eles não aceitam, tipo, não, não, eu só faço se for no meu carro as primeiras aulas. Mas como que a pessoa, se ela tem uma deficiência, vai fazer num carro manual se ele, né? Então tem esses casos assim, tem casos que é bem, tu para e pensa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Né? Mas graças a Deus a gente consegue atender a expectativa do aluno e liberar eles no trânsito para dirigir. Bacana, bacana. Bom, agora chegou Assim, aquele Henrique. negócio. Opa, pode falar. Assim, Henrique, que nem você pediu se tinha problema de visão. Realmente tem alguns Nossa, alunos, monocular. tem os monocular que realmente só enxerga com um do lado, né? O Um olho. olho direito ou o olho esquerdo é que ele tem É isso, sim. e só enxerga. Também tivemos esses alunos, sabe? Até eu tive um menino que era, a mãe dele era médica. E ela que insistiu para ele dirigir, porque ele não tinha vontade, ele achava que era muito difícil para ele dirigir. Ele veio, fez as aulas, até a viagem ele está fazendo. Então, assim, ele superou o medo, superou aquela insegurança e viu que mesmo com um olho, né, ele consegue ter dirigir normalmente. Ele mesmo tinha um preconceito dele, né? É, ele mesmo ele tinha já, né, não queria. E também tive uma moça com problema também de visão, também com esse mesmo problema. Só um olho que ela tinha 100% de visão. E também esse problema auditivo também. Logo depois que a Solange atendeu o rapaz, uma moça me procurou também com deficiência auditiva para fazer aula também. E antes de terminar as aulas, né, os 5 dias de aula, ela já estava dirigindo o carro do pai dela, porque o pai dela já é um senhor e estava com problema de saúde, e ela voltou a morar com ele para poder cuidar do senhorzinho. Bacana, que bacana. É, bom, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês, Elon e Solange. Foi muito legal hoje. É, acho que o pessoal aqui ficou. O pessoal pode tirar algumas dúvidas também sobre direção e tudo mais, né? Também contei o meu relato aqui da quando eu fiz aula com o Elon. Foi bem bacana. E bom, passando para passar os próximos, algumas. Os avisos finais, né? A gente vai receber, talvez na próxima semana, ainda estou para confirmar, num podcast sobre a guerra da Ucrânia, com o professor José Corman, né? Tá para confirmar, tá para acontecer esse podcast. A gente vai deixar aqui na descrição o site, né, da HCN, né? As redes sociais, né? Vocês têm Instagram, Facebook, né, Elon? Tem Tem, tudo. tem tudo. Tem um sitezinho também, né? Aquele site que tá no ar. Tem, Temos tem. site, está ativo também o site. Ativo também o site, deixar o site na descrição para o pessoal que tiver interesse em fazer aula para pessoas habilitadas. Bem interessante, eu recomendo bastante a HCN. É, deixando também o link do nosso Instagram do Gimito, né? E o canal do YouTube Gimito Animação. E também deixar para dar uma divulgada também o link da Tribe, né? É, quer fazer o jabá, Thiago? Faz aí, ô Henrique. Henrique, não. É, João. Oh, boa, boa. Então, pessoal, dá uma passada na Tribe, a Tribe RPG. A gente joga nossas campanhas várias campanhas diferentes, né, de RPG de mesa em formato de podcast. Então dá uma passada lá pra você dar umas boas gargalhadas lá, ouvindo a gente. Tá bem bacana, bem bacana. A Tribe que ficou um tempinho parada, mas agora tá retornando. É um trabalho bem bacana que o Diogo e o Thiago estão fazendo lá. Dá uma conferida lá. É, tá incrível as campanhas com os mundos do RPG. Eu gosto bastante de jogar. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.